choro, se paz, alegria, ânimo e consolação. O olhar de Jesus me satisfaz, traz conforto ao meu pobre coração. Às vezes estou desalentada. O olhar de Jesus me consola quando estou triste e a chorar. O olhar de Jesus dia. O olhar de Jesus é glorioso. O olhar de Jesus é maravilhoso. O olhar de Jesus é glorioso. Jesus.